A seguir, Pianíssimo, o piano, seu repertório, seus intérpretes. Na Companhia da Música, o programa do fim de tarde da Cultura FM. Histórias e curiosidades do mundo musical com Vicente Adorno. Na Companhia da Música. De segunda a sexta-feira, às 18h, na Cultura FM. Neste domingo, não perca a 8ª eliminatória do Prelúdio, o concurso de música clássica da TV Cultura. Quem será o último classificado para as semifinais? Prelúdio, neste domingo, às 19h30 da noite. Apoio Cultural Instituto Goethe. Cultura informa. Faltam 2 minutos para as 14h. Boa tarde. O trânsito em São Paulo apresenta 40 quilômetros de lentidão neste momento. Os piores pontos estão nas marginais, na Tietê, sentido Ayrton Senna, e na Pinheiros, rumo a Interlagos. Tarde de sol, mas com previsão de chuva. No momento, aqui na Água Branca, 24 graus. O Brasil registrou a saída de 656 milhões de dólares na primeira semana do mês, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. O valor faz parte do fluxo cambial que mede a entrada e a saída de dólares do país, o que é dividido em duas partes. Na área comercial, saíram 213 milhões de dólares, diferença entre exportações e importações. Na área financeira, saíram 442 milhões de dólares. Com o resultado, no acumulado do ano, o fluxo cambial está positivo em quase 12 bilhões de dólares. No mesmo período do ano passado, estava positivo em 77 bilhões e meio. A Câmara aprovou hoje em votação simbólica a medida provisória que permite ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal comprar bancos privados. O prazo para as aquisições vai até 30 de junho de 2011. A medida também permite que a Caixa Econômica possa comprar participações em empresas de construção civil. O setor é um dos que mais depende do crédito, prejudicado por conta da crise financeira global. Agora, a Câmara deve votar uma série de modificações que foram propostas pelos deputados. Foi a segunda medida provisória editada pelo governo para combater a crise. A anterior, já aprovada pela Câmara, muda a forma como o Banco do Brasil faz empréstimos para socorrer bancos com dificuldade de caixa, o chamado redesconto. Logo mais às 19h, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo no Atenção Brasil. Você fica agora com o Pianíssimo e eu convido você para estarmos juntos aqui às 15h em ponto com o Tarde Cultura. Até já! Cultura informou. Radar Cultura. Participe diretamente da programação das emissoras da Fundação Padre Anchieta, a começar pela Rádio Cultura AM. Entre no Radar Cultura. Acesse o site www.radarcultura.com.br. Pode entrar, que a rádio é sua. A frequência dos clássicos. Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Com Gilberto Tinetti. Neste programa dedicado, como sempre às quartas-feiras acontece aqui no Pianíssimo, à música de câmara, teremos dois monstros sagrados da história da interpretação musical no século XX. Sviatoslav Richter ao piano e Mstislav Rostropovich ao violoncelo. Inicialmente, teremos a sonata número 1 de Brahms para violoncelo e piano em Mi menor, opus 38, com os movimentos Allegro non troppo, Allegretto quasi minuetto e Allegro, Richter e Rostropovich. Thank you.

Ouvimos de Brahms a sonata número 1 em Mi menor para violoncelo e piano, opus 38, com os movimentos Allegro non troppo, Allegretto quasi minuetto e Allegro. Interpretação do pianista Sviatoslav Richter ao lado de Mstislav Rostropovich ao violoncelo. Os dois agora voltam com a sonata de Grieg em Lá menor, opus 36, para cello e piano. Movimentos Allegro agitato, andante molto tranquillo e Allegro molto marcato. Vamos ouvir. Thank you.

Thank you. De Grieg, nós tivemos a sonata op. 36 para violoncelo e piano em Lá menor. Movimentos: Allegro agitato, Andante molto tranquillo e Allegro molto marcato. A gravação foi de Sviatoslav Richter ao piano e Mstislav Rostropovich ao violoncelo. Chegamos ao final deste programa de hoje. Lembrando a vocês todos que para um contato conosco, o e-mail é pianissimo@culturafm.com.br. No programa de hoje tivemos os trabalhos de Adriano Vieira na gravação, Luiz Carlos Moraes na montagem e Bruno Lombizzani no estágio em produção. Muito obrigado, até o próximo Pianíssimo. Pianíssimo. O piano, seu repertório, seus intérpretes. Um programa de Gilberto Tinetti. Produção Cláudio Molina. Realização Cultura FM de São Paulo.